Ivete é sal, olha as comadres passando mal, que legal. Hoje tem já só nem o canal. Tá nevando em Fortal, já resgato Manaus, mas vai pela sombra. Quem tá andando com Deus nunca se assombra. Os homens tão na esquina cortando a lombra. Peixozinho no titãzinho vai cortando a onda. Nunca vi mais grande. Quadrada na beca de veludo. Ninguém sabe, eu quero todo mundo mudo. Vai botando a fé no submundo. Da hora tu vai acabar tomando susto. Olha o caminhado, o elemento. É o passo bem lento. Vai fechando o tempo. Canhão, faca na cintura. Disposição pra tombar duas viaturas. Fortal City é uma mistura. Morando na praia e mesmo assim a vida é dura. Pra geral suave do nada o clima muda. Vai passar na frente e a máquina te costura. Ela te costura. Quadrada na beca de veludo. Ninguém sabe, eu quero todo mundo mudo. Vai botando a fé no submundo. Da hora tu vai acabar tomando susto. Tu vai acabar tomando susto. Então se adianta, tá inteirado. Que o nego é considerado. E anda com vários do seu lado. Da oeste pra zona sul. É o terror do Pirambu. Veio pra arrastar todo mundo. É ele que faz a feira. Que traz o ser. É o brinque, é a bagaceira. Tu quer um beijo, é a nada. Muita experiência, 10 anos de caminhar. Tá sempre se arriscando na missão, mas nunca deu falha. Aí você quadrada na beca de veludo. Ninguém sabe, eu quero todo mundo mudo. Vai botando a fé no submundo. Da hora tu vai acabar tomando susto. Tu vai acabar tomando susto.